A 600 metros vire à direita e entre no bar para encher a cara. O GPS enlouqueceu, não pode acreditar. Eu pedi o caminho de casa, ele me deu o caminho do bar. O GPS enlouqueceu, que nada, o GPS tem razão, o bar virou. Sabe onde eu tô? Agora eu vou ter que inventar um caô. Uma desculpinha esfarrapada. E se ela perguntar por mim, fala que não me viu. Se ela descobrir que eu tô aqui, já viu? Vai ser um barraco, uma briga danada. Depois mando um buque, ele for ficar tudo bem. Se não coloco a culpa em alguém, invento a minha história, vai que cola. O GPS enlouqueceu, pode acreditar. Eu pedi o caminho de casa, ele me deu o caminho do bar. Meu GPS enlouqueceu, que nada, o GPS tem razão, o bar virou a minha casa. O GPS enlouqueceu, pode acreditar. Eu pedi o caminho de casa, ele me deu o caminho do bar. O GPS enlouqueceu, que nada, o GPS tem razão. Enlouqueceu, pode acreditar. Eu pedi o caminho de casa, ele me deu o caminho do bar. O GPS enlouqueceu, que nada, o GPS tem razão, o bar virou a minha casa. O GPS enlouqueceu, pode acreditar. Eu